mais aqui. Vou procurar alguém que um dia me faça feliz. O teu amor foi só uma ilusão. Pensava que você tivesse amor por mim. Não foi assim. Você só maltratou meu coração. Sem o teu amor, sem o teu amor, sei que vou sofrer, sei que vou sofrer. É melhor sozinho que juntinho de você. Sem o teu amor, sem o teu amor, sei que vou sofrer, sei que vou sofrer. É melhor sozinho que juntinho de você. Sei que vou sofrer. É melhor sozinho que juntinho de...